acordei antes do sol, fiz o café e dois omelete. E a previsão pro traje, força sem pausa, sem break. Uns chamam de corre, outros de louco, o tempo mostra em breve. Sei como que era, de onde eu vim, eu já venci, moleque. Foco no que quer, não no que temo, essa é a fita. Tenho tudo que sempre quis e vou buscar mais ainda. Sempre a milhão, em constante evolução. Sei bem o que eu fazia, enquanto todos dormia. Sem expectativa de nada, seguro no que o amanhã me guarda. Disciplinado e focado, meu parceiro, enquanto houver saúde, não me falta nada. Eu sempre reclamando, mas eu amo essa falta de tempo. Sempre arriscando, mano, eu nunca perco, eu ganho, aprendo. Sem hora nem dá, deve ser sorte ou paquito mesmo. Pois só eu sei quanto dei alma por cada conquista que a vida abençoou. Disse que eu só trouxe felicidade. Acho que consegui sem maldade de verdade. Isso é riqueza pra mim, não há dinheiro que pague. Fotos e poses, histórias com filtros são apenas marketing. É preciso entender, a vida virtual não é realidade. Não é questão de certo ou errado, falso ou verdadeiro. Seja tudo o que quiser, mas dentro de casa primeiro. Que te faz fazer o que cê faz? Que te faz sorrir sozinho? Uma resposta, faça a pergunta e certa. Encontrará o sentido. Se seus planos dão frio na barriga, irmão, tá no caminho. A melhor forma de prever o futuro é criar o próprio destino. Sei da onde vim, eu já venci. Eu quero um mundo novo. E não vai tá bom enquanto não me chamarem de louco. E quando eu te trazer o mundo, não vou descansar pro meio. Minha ambição é de fazer eu competir comigo mesmo.